Capítulo 3. Consciente no Espírito. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Nessa passagem das Escrituras, Paulo começa com o mais íntimo, a parte mais interior do homem, o coração do seu ser. O seu espírito só depois chega ao exterior. Ainda assim, muitas pessoas citam de forma equivocada esse versículo. Eles dizem, corpo, alma e espírito. Por que eles colocam o corpo primeiro? Porque eles são mais conscientes do corpo do que o espírito. As coisas naturais significam mais para eles do que as coisas espirituais, e então colocam em primeiro lugar as coisas físicas. Algumas vezes somos mais conscientes da mente, porque vivemos mais no reino mental. Contudo, o homem é um ser espiritual. Nós precisamos ser conscientes do espírito. As coisas espirituais se tornam mais reais para nós, à medida que nos tornamos mais conscientes no espírito. Se vamos ser guiados pelo Espírito de Deus, devemos nos tornar mais conscientes do Espírito, ou então perderemos muito dessas coisas. O Espírito de Deus nos conduz por meio de nossos espíritos. Coloque o Espírito em primeiro lugar. Seja mais consciente do Espírito, mais consciente do homem interior. Perceba que você é um ser espiritual e que se tornou uma nova criação, recriado por Deus em Cristo Jesus. Isso irá ajudá-lo a crescer espiritualmente. Muitos anos atrás, eu comecei a pensar dessa forma. Antes, eu até dizia em voz alta para mim mesmo, eu sou um ser espiritual, eu tenho uma alma, eu vivo em um corpo. Dizer isso me ajudou a me tornar mais consciente do Espírito. Isso ajudou minha fé a crescer, porque a fé é do Espírito ou do coração.